Fecheiros 58, capítulo 32. Missão cumprida. A nossa chegada com o bebê criou um rebuliço suficiente para distrair a gente em Brownsville das suas preocupações particulares, fossem de ordem prática ou homicida. Um olhar de imenso alívio atravessou o rosto de Roger ao ver Jamie, embora tivesse sido imediatamente suprimido e substituído por uma amena atitude de autoconfiança e ombros direitos. Baixei a cabeça para esconder um sorriso e olhei para Jamie, tentando adivinhar se ele tinha notado aquela rápida transformação. Diligentemente, ele evitou o meu olhar, indicando que também tinha notado. "Agiste muito bem", disse ele, em voz baixa e descontraída, dando uma palmadinha no ombro de Roger numa saudação, antes de se virar para receber os cumprimentos dos outros homens e para as apresentações aos nossos involuntários anfitriões. Roger apenas anuiu com a cabeça de um modo um pouco brusco, mas o rosto dele assumiu um brilho velado, como se alguém tivesse acendido uma vela dentro dele. A jovem menina Beardsley causou grande agitação. Uma das mulheres que estava a amamentar foi trazida e de imediato colocou o choroso bebê a mamar apressadamente, entregando-me o seu próprio filho em troca. O menino, 3 meses, de plácido temperamento, ergueu os olhos para mim com alguma perplexidade, mas não pareceu fazer objeção à substituição, meramente superando algumas bolhas de saliva para mim. Seguiu-se uma certa confusão, com todos a fazerem perguntas e apresentando imediatamente especulações. Mas a história de Jamie, editada e sintetizada, dos eventos na quinta Beardsley, colocou um ponto final no burburinho. Até mesmo a jovem de olhos vermelhos, que eu reconheci pela história de Fergus como a enamorada de Isaiah Morton, esqueceu a sua tristeza ouvindo boquiaberta. "Pobre criaturinha", disse ela, olhando para o bebê que sugava ferozmente o seio da sua prima. "Então, parece que és órfão de pai e mãe." A menina Brown lançou um olhar sombrio ao próprio pai, aparentemente julgando que a orfandade tinha as suas vantagens. "O que vai ser dela?" perguntou a senhora Brown com maior praticabilidade. "Vamos fazer com que seja bem tratada, minha querida. Ela terá um lugar seguro aqui conosco." O seu marido colocou-lhe a mão de forma tranquilizadora no braço, ao mesmo tempo que trocava um olhar com o irmão. Jamie também viu isto. Vi a boca dele mexer-se, como se fosse dizer alguma coisa, mas encolheu os ombros e virou-se para conversar com Henry Gallagher e Fergus, com os 2 dedos rígidos tamborilando delicadamente na perna. A mais velha das meninas Brown inclinou-se para mim, preparando-se para fazer outra pergunta, mas foi impedida por uma repentina rabanada de vento glacial que atravessou o salão, levantando as peles de animais soltas que cobriam as janelas e salpicando o aposento com uma rajada de neve, como chumbinho de caça congelado. A menina Brown deu um gritinho, abandonou a sua curiosidade e apressou-se a ir prender as cortinas de pele das janelas. Todos os presentes pararam de discutir e os Beardsley apressaram-se a fechar todas as portinholas. Olhei rapidamente lá para fora, enquanto a menina Brown se atarefava a prender as peles, pesadas e difíceis de manusear. A tempestade chegara agora com toda a força. A neve caía rápida e densa. Os sulcos negros da estrada tinham desaparecido completamente sob uma camada branca. E era óbvio que a companhia de Fraser não iria a lado algum por enquanto. O senhor Richard Brown, parecendo levemente decepcionado, ainda nos ofereceu educadamente mais uma noite de abrigo. E os homens da milícia acomodaram-se para o jantar entre as casas e os celeiros da vila. Jamie foi lá fora buscar as nossas roupas de cama e provisões que estavam nos cavalos, bem como para os alimentar e acomodar para passarem a noite. Provavelmente ele também iria aproveitar a oportunidade para falar em particular com Isaiah Morton, se este ainda estivesse à espreita lá fora na tempestade de neve. Eu realmente questionava-me sobre o que Jamie pretendia fazer com este Romeu das montanhas, mas não tive tempo para especular muito. O crepúsculo avizinhava-se e eu fui sugada pelo redemoinho de atividades que se formara à volta da lareira, à medida que as mulheres enfrentavam o novo desafio de fazer o jantar para 40 hóspedes inesperados. Juliette, isto é, a mais nova das meninas Brown, permanecia aparvalhada ao canto, recusando-se a ajudar. No entanto, aceitou tomar conta do bebê Beardsley, embalando e cantarolando-lhe muito tempo depois de ser óbvio que a criança adormecera. Fergus e Gallagher foram recuperar as cabras e regressaram com elas pouco antes da hora de jantar, molhados e enlameados até aos joelhos, as barbas e sobrancelhas cobertas de neve. As cabras também estavam molhadas e cobertas de neve endurecida, as tetas vermelhas do frio, inchadas de leite e balançando-se dolorosamente contra as pernas. Mas ficaram encantadas por estarem novamente no meio da civilização e baliam umas com as outras em alegre animação. A senhora Brown e a cunhada levaram as cabras para o minúsculo celeiro para serem ordenhadas, deixando-me encarregada da panela do guisado e de Irame, instalado em solitária majestade, perto da lareira, preso num cercado improvisado, composto por uma mesa virada, dois bancos e um baú de cobertores. A cabana consistia basicamente de uma grande sala cortada por correntes de ar, com um sótão fechado em cima e um pequeno telheiro nas traseiras para a armazenagem. Apinhada como estava, com mesas, bancos, tamboretes, barris de cerveja, pilhas de peles de animais, um pequeno tiar manual a um canto, um chiffonier, uma estante para roupas com o mais incompatível relógio de carrilhão adornado com cupidos, noutro uma cama encostada à parede, dois grandes bancos de madeira com braços, espaldar alto e arcas sob o assento, junto à lareira um mosquete e duas armas de caça penduradas por cima da parede da chaminé e vários aventais e capas pendurados em ganchos perto da porta, a presença peculiar de um bode magoado era surpreendentemente irrelevante. Lancei um olhar ao meu antigo paciente, que me baliu ingratamente, a longa língua azul projetando-se com escárnio. A neve derretia das profundas espirais dos seus chifres, deixando-as negras e brilhantes, e o seu pelo estava ensopado, formando listras espetadas. Quanta gratidão, hã? Disse eu repreendendo. Se não fosse pelo Jamie, estarias a guisar naquele fogo, em vez de estar sentado ao pé dele e bem feito para ti, seu velho patife. Mé, respondeu ele laconicamente. Mesmo assim, ele estava com frio, cansado e com fome. E o seu harém não estava ali para ele poder impressionar. Assim permitiu que eu lhe esfregasse a cabeça e lhe coçasse as orelhas, o alimentasse com um pouco de feno e, por fim, entrasse no seu cercado e passasse a mão ao de leve pela pata partida para verificar a fratura. Eu estava demasiado cansada e esfomeada também, não tendo comido nada desde o leite de cabra ao amanhecer. Com o cheiro do guisado fumegante e as sombras e a luz bruxuleante do aposento, sentia-me meio tonta e um pouco fora do meu corpo, como se flutuasse a uns 30 centímetros de solo. És um belo bode velho, não és? Murmurei. Após uma tarde inteira passada em estreito contacto com bebés, todos em estágios variados de umidade e gritaria, a companhia do velho bode irascível era bastante calmante. Ele vai morrer? Ergui os olhos surpreendida, tendo-me esquecido completamente da mais nova das meninas Brown, negligenciada a um canto do banco grande. Ela agora estava de pé junto à lareira, ainda com o bebê Beardsley ao colo, e a franzir a testa a Iram, que tentava mordiscar-me a ponta do avental. Não, disse eu, tirando-lhe o tecido da boca. Penso que não. Como é que ela se chamava mesmo? Deambulei turvamente pela minha memória, a tentar combinar rostos e nomes da enxurrada de apresentações quando chegámos. Alicia, era isso. Embora eu não conseguisse deixar de pensar nela como Juliet. Ela não era muito mais velha do que Juliet. Devia ter 15 anos, se tanto. Mas não era uma menina bonita, com um tom pastoso e o queixo redondo, estreita de ombros e larga de ancas. Não era realmente como uma joia na orelha de um etíope. Ela não disse mais nada. E para manter a conversa, fiz-lhe sinal com a cabeça, indicando o bebê ainda nos seus braços. Como vai a pequenina? Vai bem, disse ela com indiferença. Manteve-se quieta a fitar o bode durante mais alguns momentos. Depois, de repente, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Quem me dera ter morrido, disse ela. A sério? Disse eu desconcertada. Bem, passei a mão pelo rosto, tentando reunir bastante presença de espírito para lidar com a situação. Onde estava a mãe da desagradável rapariga? Lancei um rápido olhar para a porta, mas não ouvi ninguém a aproximar-se. Estávamos momentaneamente sozinhas. As mulheres ordenhavam as cabras ou tratavam do jantar. Todos os homens tratavam dos animais. Saí do cercado de Iram e coloquei-lhe a mão no braço. Olha, disse eu em voz baixa, o Isaiah Morton não vale a pena. Ele é casado, sabias disso? Os seus olhos arregalaram-se. Depois semicerraram-se a ponto de quase fecharem, as lágrimas caindo. Não, evidentemente ela não sabia. As lágrimas caíam-lhe pela cara abaixo e pingavam em cima da cabeça do bebê, alheio a tudo. Estendi as mãos e delicadamente tirei-lhe a criança dos braços, conduzindo-a ao grande banco de madeira com a minha mão livre. Como você... quem? Ela fungava e soluçava, tentando fazer perguntas e controlar-se ao mesmo tempo. A voz de um homem gritou alguma coisa lá fora e ela limpou rapidamente o rosto com a manga do vestido. O gesto fez-me lembrar que, embora a situação parecesse um pouco melodramática, para não dizer ligeiramente cómica, no meu estado mental confuso atual, era uma questão de grande seriedade para as personagens envolvidas. Afinal, os homens da sua família tinham tentado matar Morton e seguramente tentariam fazê-lo outra vez se o encontrassem. Fiquei tensa ao som de passos a aproximar-se e o bebê mexeu-se e choramingou um bocadinho ao meu colo. Mas as passadas continuaram na estrada e o som desapareceu no vento. Sentei-me ao lado de Alicia Brown, suspirando com o puro prazer de aliviar o peso nos meus pés. Cada músculo e articulação do meu corpo doía com os efeitos colaterais do dia e da noite anteriores, embora até aquele momento eu não tivesse tido muito tempo para pensar sobre isso. Jamie e eu certamente passaríamos a noite enrolados em cobertores no chão de alguém. Olhei para as tábuas sujas de soalho, iluminadas pelo fogo, com uma emoção que se aproximava da cobiça. Estava uma estranha paz na ampla sala, com a neve a sussurrar lá fora e o caldeirão de guisado a borbulhar na lareira, enchendo o ar com os aromas instigantes de cebola, carne de veado e nabos. O bebê dormia no meu peito, emanando uma tranquila confiança. Eu gostaria de apenas ficar sentada, segurando-a, sem pensar em mais nada. Mas o dever chamava-me. Como é que eu sei? O Morton contou a um dos homens do meu marido, disse eu. Mas não sei quem é a mulher dele. Só sei que ela mora em Granite Falls. Dei umas palmadinhas nas costas do bebê. Ele soltou um ligeiro arroto e relaxou outra vez, a sua respiração quente debaixo da minha orelha. As mulheres tinham-lhe mudado a fralda e limpado e untado com óleo, e ele cheirava a panqueca fresca. Eu mantinha um olho na porta e o outro cautelosamente em Alicia Brown, caso houvesse novos ataques de histeria. Ela fungava e chorava. Soluçou uma vez e depois remeteu-se ao silêncio, fitando o chão. Quem me dera ter morrido! Murmurou ela outra vez, num absoluto desespero, que olhei para ela assustada. Ela estava sentada, toda encolhida, com o cabelo a cair languidamente do gorro, os punhos cerrados e cruzados sobre a barriga, como que a protegê-la. Meu Deus, disse eu, considerando a sua palidez, as circunstâncias e o seu comportamento em relação ao bebê Beardsley, depois deste gesto em particular, não foi preciso pensar muito para chegar à conclusão óbvia. Os teus pais sabem? Ela olhou para mim rapidamente, mas não se deu ao trabalho de me perguntar como é que eu sabia. A mamã e a minha tia sabem. Ela respirava pela boca com fungadelas intermitentes. Eu pensei que o papá teria de me deixar casar com ele se... Nunca pensei que a chantagem fosse uma base bem-sucedida para um casamento. Mas não era a altura certa para o dizer. Disse eu em vez disso. E o Sr. Morton sabe disso? Ela abanou a cabeça desconsolada. Sabe se ele, a mulher dele, tem filhos? Não faço a menor ideia. Virei a cabeça ouvindo com atenção. Eu consegui ouvir e distinguir vozes masculinas à distância, trazidas pelo vento. Ela também ouviu. Agarrou-me no braço com uma força surpreendente, os olhos castanhos marejados de lágrimas, com as pestanas espetadas, ansiosos. Ouvi o Sr. Mackenzie e os homens a conversar ontem à noite. Disseram que a senhora era uma curandeira, senhora Fraser. Outro disse que era uma feiticeira. Sobre bebés, sabe como... Está a vir alguém para aqui. Repito. Está a vir alguém para aqui. Desenvencilhei-me dela, interrompendo-a, antes que ela tivesse tempo de terminar a frase. Toma, trata do bebê. Preciso de ir mexer o guisado. Pus a criança, sem a menor cerimónia, no colo dela e levantei-me. Quando a porta se abriu, permitindo que uma rajada de vento e neve entrassem, juntamente com um grande número de homens, eu estava de pé ao lado da lareira com a colher na mão e os olhos fixos na panela e a minha mente a borbulhar tanto como o guisado. Ela não teve tempo de perguntar explicitamente, mas eu sabia o que ela estava prestes a dizer. Feiticeira, chamara-me ela. Ela queria a minha ajuda para se livrar da criança. Era quase certo. Como? Questionava-me. Como é que uma mulher podia pensar nisso com uma criança viva nos braços, fora do útero há menos de um dia? Mas ela era muito jovem e sofria com o choque de saber que o seu amante era falso e desleal. A sua gravidez ainda não estava adiantada, a ponto de se perceber. Se ainda não sentira o próprio filho a mexer-se, sem dúvida ele parecia-lhe bastante irreal. Vira-o apenas como uma forma de forçar o consentimento do seu pai. Agora, provavelmente, parecia-lhe uma armadilha que se fechara sobre ela abruptamente. Não era de admirar que estivesse desnorteada, à procura desesperadamente de uma saída. Era preciso dar-lhe um pouco de tempo para se recuperar, pensei, lançando um olhar para o banco, onde as sombras a escondiam. Eu deveria falar com a mãe dela, com a tia. Jamie apareceu subitamente a meu lado, esfregando as mãos vermelhas ao pé da lareira, a neve a derreter-se nas dobras da sua roupa. Ele parecia extremamente alegre, apesar da gripe, das complicações da vida amorosa de Isaiah Morton e da tempestade que continuava lá fora. Como vão as coisas, Sassenach? Perguntou ele com a voz rouca e, sem esperar pela minha resposta, tirou a colher da minha mão, passou um braço vigoroso e frio à minha volta e levantou-me do chão para um beijo caloroso, ainda mais surpreendente pelo facto de a sua barba por fazer estar densamente incrustada de neve. Saindo ligeiramente tonta do estimulante abraço, percebi que a atitude geral dos homens na sala era da mesma forma alegre. Cumprimentavam-se com palmadas nas costas, batiam as botas no chão e sacudiam os casacos, acompanhados de assobios e ruídos retumbantes que os homens fazem quando se sentem particularmente animados. O que foi? Perguntei, olhando em redor, surpreendida. Para meu espanto, Joseph Wemyss estava no centro da multidão. A ponta do seu nariz estava vermelha de frio e ele quase se desequilibrava com as palmadas que os homens lhe davam nas costas, congratulando. Afinal, o que é que aconteceu? Jamie exibiu-me um luminoso sorriso, os dentes a brilhar na floresta congelada que era o seu rosto, e enfiou um papel mole e amarrotado da umidade na minha mão, com fragmentos de cera vermelha ainda agarrados. A tinta tinha escorrido com a umidade, mas eu conseguia perceber as palavras relevantes. Tendo ouvido falar da abordagem pretendida pelo general Waddell, os reguladores tinham decidido que a discrição era a melhor parte do heroísmo. Tinham-se dispersado. E por esta ordem do governador Tryon, a milícia estava a ser desfeita. Que bom! Disse eu, e lançando os braços em redor de Jamie, retribuiu o beijo, a despeito da neve e do gelo. Entusiasmados com a notícia da retirada da milícia, os homens aproveitaram o mau tempo para comemorar. Igualmente empolgados por não terem de se juntar à milícia, os Brown uniram-se animadamente à celebração, contribuindo com 3 grandes barris da melhor cerveja feita por Tomazina Brown e 6 galões de sidra forte para a causa, por metade do preço. Quando o jantar terminou, sentei-me no canto de um dos longos bancos de espaldar, com o bebê Beardsley ao colo, morta de cansaço e em pé apenas pelo facto de ainda não haver lugar para me deitar. O ar tremulava de fumo e conversas, e eu tinha bebido sidra forte ao jantar, e tanto os rostos como as vozes tendiam a entrar e a sair de foco de uma maneira nada desagradável, embora um tanto ou quanto desconcertante. Alicia Brown não conseguira falar mais comigo, mas eu não tivera nenhuma hipótese de falar com a mãe ou a tia dela. A jovem sentara-se ao lado do cercado de Hiram e metodicamente alimentava o bode com côdeas de pão de milho que sobraram de jantar, o rosto contraído em rugas de amuada infelicidade. Roger cantava baladas francesas a pedido, com uma voz suave e melodiosa. O rosto de uma mulher jovem flutuou à minha frente, as sobrancelhas erguidas numa pergunta. Ela disse alguma coisa que se perdeu no burburinho de vozes. Em seguida, estendeu os braços e delicadamente tirou-me o bebê. Claro, Jemima, era esse o seu nome. A jovem mãe que se oferecera para amamentar a criança. Levantei-me para lhe dar o lugar no banco e ela imediatamente colocou o bebê ao peito para mamar. Recostei-me ao pé da chaminé, a observar com indistinta aprovação, enquanto ela segurava a cabecinha da criança com uma das mãos, guiando-a e murmurando. Ela tanto era meiga como prática, uma boa combinação. O seu único filho, o pequeno Christopher, era esse o seu nome, ressonava tranquilamente nos braços da avó, enquanto a velha senhora se inclinava para acender o seu cachimbo de barro no fogo da lareira. Olhei novamente para Jemima e tive a mais estranha sensação de déjà-vu. Pestanejei, tentando apanhar a visão fugidia, e consegui captar uma sensação de extrema intimidade, de calor e paz absoluta. Por um momento pensei que fosse a sensação de amamentar uma criança, mas depois, ainda mais estranho, percebi que não era a sensação da mãe que eu senti, mas da criança. Tive a lembrança muito nítida, se é que foi isso, de ser apertada contra um corpo quente, descuidada e plena da convicção do amor absoluto. Fechei os olhos, apoiei-me na base da chaminé, sentindo o aposento começar a girar lentamente à minha volta. Bochon, murmurei, estás completamente bêbada. Se assim fosse, eu não era a única. Encantados com a perspectiva de regresso imediato às suas casas, os homens da milícia tinham consumido a maior parte da bebida disponível em Brownsville e estavam bastante empenhados em acabar com o resto. Mas agora o grupo começava a desfazer-se com os homens a dirigir-se a cambalear para camas frias, em celeiros e barracões, outros enrolando-se em cobertores e com satisfação estendendo-se junto à lareira acesa. Abri os olhos e vi Jamie atirar a cabeça para trás e bocejar imensamente, a boca aberta como a de um babuíno. Ele pestanejou e levantou-se, sacudindo-se para se livrar do estupor da bebida e da comida. Depois olhou na direção da lareira e viu-me lá em pé. Ele estava, obviamente, tão cansado como eu, ainda que não estivesse igualmente zonzo, mas tinha um ar de profunda satisfação, evidente pela facilidade com que espreguiçou os longos membros e se acomodou. Vou tratar dos cavalos, disse-me, a voz rouca da gripe e de tanta conversa. Queres dar uma volta ao luar, Sassenach?